Mas eu acho que é interessantíssimo, muitas vezes acontece o reverso. E eu acho que isto é importante exatamente por isso, para que os homens percebam, as pessoas que se são educadas como homens e que se identificam como homens, que isto não é uma luta que eles não podem fazer parte, é uma luta que os inclui, que não os exclui, que inclui porque nós percebemos que há papéis de género muito definidos, estamos a definir que um homem não chora e que uma mulher tem que cuidar. Também é importante nós descolonizarmos não só os homens na falta de educação para o cuidado, mas descolonizarmos as mulheres que são muito educadas para o cuidado. Que eu, por exemplo, sou uma pessoa que fui super educada para o cuidado e que isto ocupa muito espaço mental com o cuidado. O meu companheiro está a olhar para o lado, a ver se me toca, mas está tudo bem. Não, amor, o Chico é o teu guarda para o privado. Muito obrigada. Descolonizar tudo até isso. Eu acho que é importante, eu estou a dizer, estou a falar desde mim, que fui muito educada para o cuidado com mulheres. Não é? Por este papel de género. E acho que é importante termos em atenção que este papel de género define também comportamentos muito estereotipados para os homens e que isso também os pode na vida deles e que por isso é importante que eles também sejam feministas e que também sejam aliados feministas. Acho que era mais ou menos isto só para contrapor. Também este vídeo de cuidado radical já foi muito importante. A cena foi um preço para o final. Sim, eu vou tentar falar assim. É um bocadinho, não sou muito profissional, mas. Não, só estava a dizer, achei uma que ele. Não, por enquanto. Porque, de facto, a forma como eu vejo o feminismo, e ainda bem que articulaste muito bem nesta explicação, que realmente é uma coisa que nasce da diferença de género, né? E desta oposição, e do reconhecimento da diferença, ou não diferença, ou enfim, das concepções de género, vamos dizer assim. Mas na realidade a forma também como eu encaro o feminismo é uma luta por igualdade e que agora já ultrapassou a questão do género, não é? Já ultrapassou para outros seres, como os animais, não sei o quê. Então, quer dizer, realmente acho que é preciso. Eu não sei muito bem o que é que quer dizer com isto. Eu acho que é importante isto, porque isto vai no sentido de que. Depois só que isto vai no sentido de que obviamente, e porque ela citou, e porque ela falou da Júlia Federici, obviamente a luta maior, não é? E por isso é que o feminismo é interseccional, mas a luta maior de todas estas lutas tem a ver com o anticapitalismo. Exatamente por isso é que nós reconhecemos que o trabalho doméstico sustenta o capitalismo e sustenta-o durante muitos séculos e continua a fazê-lo. E por isso é que é importante, eu acho que mais, ou seja, o feminismo é parte de uma série de lutas que são anticapitalistas e que são anti toda esta lógica patriarcal, que é uma lógica que nós temos organizacional de tudo e que é estrutural, ou seja, não é tipo dele, de mim, da Mariana, é estrutural, ou seja, por muito é estrutural nas instituições, é estrutural no pensamento, é estrutural na linguagem, por isso é que ainda temos muitos receios de chegar a um sítio e haver mais mulheres e dizemos olá a todas, porque os homens coitadinhos vão ficar invisibilizados, e vivemos numa lógica em que ó, um homem chegou à merda da lua, se alguma vez chegou, não é? E foi o homem humanidade, que é tipo, é o reconhecimento desta lógica, que tem por trás tipo uma lógica anticapitalista e uma luta anticapitalista, portanto todas são interseccionais, estão todas interligadas. Sim, então, estou eu, Mariana, e faço um sinal, piscam o olho. Pronto, eu até, ou seja, concordo com tudo que foi dito até agora, mas é preciso ir para trás, né? Porque o capitalismo não nasce num vácuo, não é? Então, de um ponto de vista assim histórico, para a tua pergunta, né? Maria, eu afirmo-me como ecofeminista, e então isto é uma forma de olhar para a história e para a própria história da nossa espécie humana e até das outras, ou seja, há esta entidade chamada patriarcado que foi se complexificando ao longo do tempo, que vai se tornar noutros sistemas opressivos com o seu tempo, no feudalismo, no mercantilismo, no imperialismo, chega a este capitalismo que conhecemos hoje em dia, mas há esta gênese lá para trás, e se calhar é importante dar aqui dois. Pá, Gerda Lerner, né, a origem do patriarcado, e a Federici, não é? Estas duas. Ou seja, dentro dos ecofeminismos, por exemplo, há este mais, o crítico tem uma análise mais materialista, não é? E que olha para a história desta seguinte forma, que é, à medida que tu vais tendo a sedentarização dos povos, os inícios do que nós chamamos de civilizações, as monoteístas patriarcais, o advento da agricultura e a percepção do que é uma semente colocada num território, e daí é que vem. Ou seja, tu tens uma mudança dos próprios panteões, não é, dos povos, que passam de culturas mais matrilineares e matriarcais e de adoração ao, não só a Deus, ao corpo da mulher, mas ao corpo da terra, não é? Ou seja, os rios são sagrados, o animismo, não é? Os rios são sagrados, as árvores, ou seja, todo o universo é um universo, o cosmos é sagrado, não é? E então, com o advento de todas estas coisas, e podíamos pôr aqui mais, não é? O que é que vai acontecendo ao corpo? Simultaneamente ao corpo da mulher e ao corpo da terra. O mesmo vai sendo cercado, porque esta mulher se tu começas a pensar, o patriarcado é isso, não é? A organização socioeconómica virada para o património, o legado, propriedade privada, é isso, não é? É isso que acontece nesses tempos e começa a acontecer. Se eu sou um homem e eu quero passar toda a minha... o meu legado, não é, para os meus filhos, eu tenho que garantir o quê? Que esta mulher que vai estar cercada, ou seja, já não há comunismo primitivo, já não há orgias, já não há nada, é preciso que esta mulher seja posta de parte e que a minha semente seja garantida. E é assim que temos o início dos impérios, a monarquias e a merda que temos ainda hoje em dia aí. E então, nós vemos o nosso corpo é o corpo da terra, o que foi feito, mercantilizado, explorado, não é? A extração que existe de nós através, nomeadamente, dos filhos, não é? Quem é que dá filhos ao sistema e porquê é que os nossos corpos são sujeitos a políticas de natalidade ou de não natalidade? Ou o que é que foi feito às mulheres que faziam abortos na Idade Média, não é? Ou mais tarde na Idade do Renascimento? Ou seja, quando nós nos dizemos ecofeministas, olhamos para o mundo dessa forma. Não acreditamos no livro de história que nos dão na escola e sabemos que há outra história completamente diferente, que é a nossa, que nos é completamente negada. E pronto, então, dentro destas escolas são este tipo de malta como a Silvia Federici, Gerda Lerner, etc. Mas depois também tens o lado, que eu diria, mais espiritual ou até descolonizado, de um ponto de vista, imagina, do do que é o ateísmo eurocentrado, materialista, individualista, etc., que são, por exemplo, as tradições mais dos povos originários, que ainda têm outras visões, às vezes não, por exemplo, quanto ao género, mas, por exemplo, quanto ao território, né? Do território ser sagrado, etc. E depois tens as outras experiências que falámos, eu gosto muito das experiências na América Latina, não é? Especialmente as zapatistas. E é isso, ou seja, é uma forma de olhar para o território e eu acho que é indissociável do que é falar de um futuro verde ou de uma transição justa. Não falar do corpo da mulher e do corpo, território e terra da mesma forma, não vamos conseguir, pronto. E é Mariana. Obrigada, queria, obrigada por trazer isso, porque também tem um bocado isso, tipo, acho que claro, concordo com o que a Sofia estava a dizer, mas acho que, lá está, bem antes do sistema capitalista, nós mesmo antes do sistema capitalista tivemos outros sistemas socioeconómicos, cuja fundação, a ideologia, a ontologia, se quisermos, que os legitima, é esta ideia de separação entre o corpo e a mente, entre o eu e a terra, entre o homem e a mulher, então temos sempre estes binarismos que separam e dividem. E não só se para dividir, como os binarismos são entendidos como pares opostos, valores desiguais. Então, imagina, o masculino é entendido como superior ao feminino, a humanidade é entendida como superior à natureza, a cultura é entendida como superior à natureza. Eu acho que esta ideia de separação que está presente mesmo antes do sistema capitalista, nós temos vendo sistemas socioeconómicos que também eram fundados justamente nessa ideia de separação, que está na gênese de tudo isso. E por isso, para mim, o ecofeminismo é tão importante. E vejo como um movimento, uma prática, uma praxis, um movimento político, uma ética também, uma ética do cuidado, é uma ética do cuidado de todos os seres, que era o que a companheira estava a dizer, não é? Sim, era o que eu queria dizer. Exato. Não, é isso, ou seja, uma ética de cuidado para com todos os seres e de entendermos, ok, nós não estamos separados, não é? Tipo, nós, imagina, o corpo humano é composto por mais bactérias do que células humanas. Nós somos várias e nós somos vários outros seres, na verdade. Nós, dentro de nós, estamos todas super ligadas. Tipo, a Terra está ligada por redes de cuba. Rizoma, canais de água. Acho que o ecofeminismo vem um bocado cortar, e a Sheila já disse, ok, quando é que vêm estas fundações todas, não é? E acho que é exatamente esse tipo de leitura que eu faço, juntamente com outras, essas autoras que ela mencionou e outras. E por isso é que eu acho que é tão importante, porque entendemos que as nossas lutas estão todas interligadas, porque nós estamos todas interligadas, e neste momento há um sistema que nos desligou, que nos separou da Terra. Nós achamos que a comida vem, sabe-se lá de onde, nós achamos que podemos dizimar, extrair, escavar tudo para acumular mais, para consumir mais, que vai para os nossos ricos. Portanto, se é uma luta anticapitalista, claro, portanto, se é uma luta anticolonial, vai para os crustáceos, para os extraídos, cavados, os povos que foram colonizados, que continuam colonizados, mas também os corpos que continuam colonizados e que continuam explorados e dizimados. E por isso é que faz também este conceito de corpo-território, que vem muito dos ecofeminismos indígenas da América Latina. É super importante que entendamos, ok, o corpo, porque esta lógica, o ecofeminismo parte muito da lógica de que a Caroline Peck-Merton tem um livro que se chama The Death of Nature, a morte da natureza, em que ela nos diz que tipo, a violação do corpo das mulheres é a mesma violação que é feita ao corpo da Terra. Exatamente. E é exatamente esta mesma lógica, podemos violar em nome de uma legitimidade superior, porque é em nome do progresso, do desenvolvimento, é esta mesma lógica da separação, e de comer, e de escavar, e de extrair, que legitimou sempre a violação dos corpos das mulheres, a violação do corpo da Terra. Então acho que é interessante descartarmos esta ideia de corpo-território para as nossas lutas, e aqui falando do Afonso Neves, a luta contra as minas, já entendemos isso, tipo, está a haver uma colonização, ou uma tentativa de colonizarmos estas serras, estas terras, estas águas, e por consequência os nossos corpos, porque é delas que nós dependemos, nós só vivemos porque temos as águas e temos a comida, que vem tudo vem da Terra. Quando estava a ter uma conversa com uma agricultora na Papua, ela disse, tudo vem da Terra, menos o peixe que vem do mar. Nada cai do céu, é isso. E acho que este conceito de corpos, territórios, corpos, é bem importante, acho que é bem importante resgatarmos para as nossas lutas. Então, como eu vejo o ecofeminismo, é muito assim, é uma prática, é um movimento, é um programa, e é uma ética, né? É uma ética de saber que temos que nos cuidar, e temos que cuidar todos os seres, porque nós dependemos deles, e nós, sozinhos não somos nada. Líder! Então, eu sou a ecofeminista. Não está ninguém inscrito. Vai dormir. Mas acho que no fundo é essa a ideia, que quer dizer, eu também acho que estamos todas constantemente a desconstruir o machismo que há dentro de nós, que nos ensinam e que nós muitas vezes nem sequer nos apercebemos que o praticamos, não é? E eu acho que o feminismo, na verdade, acontece. No outro dia estava com uma amiga e pronto, eu sei que ela não é política, ou não é, toda a gente é, mas... E ela começou a ver uma conversa e eu disse nesta piada, pá, isto é conversa de feminista, tipo, não vejo para aqui uma provocação. Ela, não, eu não sou feminista. Eu, tipo, claro que és, tipo, não sabes, não percebes, porque quem... É tão básico, toda a gente sente que tem o mesmo direito de quem está ao nosso lado, não é? Porquê é que não posso dizer isso? Porquê é que temos medo de dizer em vergonha e achamos que até é mau e é prejudicial para nós? É orgulho feminista. Pois, mas não somos educados, claro, mas sempre toda... Quer dizer, eu pelo menos cresci a ouvir que o feminismo... É uma cena a evitar, não é? Porque é radical, porque é... porque é agressivo, porque comemos criancinhas, mais bruxas, não é? E chupamos o sangue, não sei o quê. Então, estava ali o aliado dos Jeremias inscrito, mas reparações históricas para um bocadinho. Deixou a Mana falar primeiro. Exatamente, né? e bem, aliado. E pronto, e quem quiser inscrever-se depois dos Jeremias é só buscar o olho, basicamente, fazer o olho. Mais alto. Que existe. Aprendi com o eco das coisas. Aprendi com o eco sempre com o movimento ecofeminista e com o feminismo juntar-se às lutas ecológicas e sociais. Para mim, mais um fator e o que é mais importante é mesmo abraçar a diversidade. E a chamada, como a primeira vez que ouvi, foi a economia de cuidados, okay? Ou seja, de cuidarmos umas às outras, não deixar de ninguém para trás, não estamos sozinhas, não é? Isso tem sido demasiado importante, não é? Porque numa luta contra as minas de lítio, que as pessoas falam, ah, mas tu tens um telemóvel, ah, mas não queres um carro. Como é que tu não queres um carro? O que é que se passa na tua cabeça? Ou seja, isto é quase o mesmo bullying, a mesma ameaça que todas estas lutas interseccionais. O racismo, o sol trans, o feminismo, etc, etc, etc. E eu acho que só essa união, essa interseccionalidade, poderá um bocado empurrar a uma nova narrativa, não é? Uma narrativa de liberdade, uma narrativa de sentirmos bem com nós próprias, uma narrativa de cuidados, não é? E pouco a pouco juntamos, vamos criando essa narrativa, esse discurso. E uau, estou bem contente de conhecer a todas hoje. Espero que daqui saiam muitos pequenos grupos para continuar a fazer coisas e ações. Todas estas coisas interseccionais, porque são muitas, o trabalho não falta, o desemprego é uma tendência criada pelo capitalismo. Mas porque falam do trabalho como tortura e não do trabalho como ação. O trabalho como ação é uma coisa fixe, só que nós é que somos. Mas acho que o trabalho é uma coisa. Isso é tripálio. Eu admiro muito, ele autoproclama-se um pastor de árvores, ou seja, ele sabe tudo o que é que pode dar, sabe tudo o que é árvores. Ele diz que a parte mais importante de uma árvore para ela crescer saudável é o underground, mesmo a falar em português, continua a ser o underground, ok? E uma coisa que ele diz é, isso... ataques de ansiedade, depressões, etc. Isso é para quem não trabalha, para quem tem tempo para isso. São pessoas do campo, mas é uma perspectiva um bocado privilegiada, mas também é uma boa maneira, se calhar, de pensarmos às vezes. Tipo, vou-me distrair, vou fazer uma cena qualquer, em vez de estar ali. Tipo. Mas pronto, isso se calhar já é outra conversa. Então, Próximo. Mi. Uma das cenas que mais me influenciou foi a Vandana Shiva escrever aquele livro com a Maria Mias do ecofeminismo. E ela conta, a Vandana Shiva conta sempre a história do movimento Chipko e dá sempre isso como um exemplo absolutamente brutal. E quando tu vais procurar o movimento Chipko, apercebes-te que há centenas de anos, se não milhares de anos, que este movimento existe. E nos anos 60, 70 deu-se esse nome a esse momento particular, mas foi um momento muito lindo, em que, muito lindo, muito complexo, né? Em que uma empresa queria, entrou numa aldeia indiana a querer cortar a floresta toda, e elas disseram: não, a floresta é a nossa vida. E tipo, abraçaram-se todas as árvores, e há bué de imagens delas abraçando as árvores centenárias, lindíssimas, tipo, que são as árvores das florestas delas, que elas sempre cuidaram e que aquelas populações sempre viveram disso. E é absolutamente lindo esse movimento, é um movimento típico. Ela diz que na Índia surgiram os originais abraçadores de árvores. À parte disto, talvez mais uma coisa que a Vandana Shiva também me chamou a atenção é que a Coca-Cola é uma das grandes culpadas pela seca dos rios na Índia. Os gajos consomem milhares de litros de água para fazer uma lata de Coca-Cola. Então estes movimentos extrativistas, estes movimentos ecocidas são... são as merdas que estão nos frigoríficos do McDonald's, tipo, por exemplo, não é? E são as merdas que o McDonald's vende, e são coisas bem básicas da nossa cidade atual, são a base da nossa socialização atual. E daí a termos noção disso, talvez porque estamos na Europa, há coisas que podem nos passar ao lado, mas... não pode passar mais ao lado, não pode. Tipo, as pessoas têm que acordar para essas coisas também. E acordar é uma coisa assim, ou seja, como tu dizes, tipo, quando tu dizes que as pessoas já sabem, concordo. Só que precisa ir lá, aquele sítio. Teres a capacidade de. O sítio, estás a ver? O sítio que. Yeah. Porque. Saber uma coisa não é problema prático, não é? Pois, fazer movimentos. A cena da dissonância cognitiva, não é? Ou seja, a maior parte de nós está em dissonância cognitiva, no sentido em que, se nós sentíssemos, isso é trabalho de feminismo interseccional, sentirmos, não só, ou seja, a informação não ser só intelectualizada, mas sentarmos e sentirmos o que está a acontecer às outras espécies, às nossas manas, aos nossos manos, o que está a acontecer, não é? Esse grito da terra que são os nossos corpos todos a gritarem, né? Mas é isso, ou seja, se tu consegues levar as pessoas, e é isso que as, por exemplo, que as zapatistas eram tão boas a fazer, é levar-nos de volta ao coração, de certa maneira, é sair de um certo registro, que é o registro europeu, que é o registro académico, que é o registro panfletário, que é o registro, e ir para outro registro, que é o registro emocional, não é? Que é isto, por exemplo, as rodas de conversa, não é? que são tão importantes, e que as mulheres foram vedadas esse espaço durante tanto tempo também, não é? Ou seja, também é preciso ver a luta milenar que estamos a fazer, e que, pá, por muito, como diz a Audre Lorde, por muito que não fosse suposto que sobrevivêssemos, aqui estamos com estas ideias, que sobreviveram ao fogo da Inquisição, com estas ideias que sobreviveram às caravelas portuguesas. Pá, e há muito trabalho por fazer, de, nem que seja isso, começar pelas reparações históricas que nós aqui, a partir desta geografia a que chamam de Portugal, desta invenção louca que é esta geopolítica que vivemos, não é? Já há muita coisa que se pode fazer pelas comunidades que aqui vivem, e se calhar até deixava um mote para conseguirmos irmos fechando, não sei, que é, se há um corpo de território, sabemos disto. Se calhar apontar para o futuro, como é que vemos os nossos corpos agora que o território está em causa, ou seja, como é que nós vemos, por exemplo, face ao que está a acontecer, não é? Lembrar um bocadinho porque é que estamos aqui no dia 31 de maio, até ao dia 31 de maio, muito provavelmente poderá haver, não é, uma aprovação da mina do Barroso, que é algo impensável, e era isso que eu comecei por dizer e quase me esqueci, que é, estamos em dissonância cognitiva, porque se sentíssemos estas informações inteiramente, estávamos a rasgar as vestes e a partir bancos, ou seja, Muitas de nós. É, exatamente, então muitas no, há partes de nós que têm que estar adormecidas quase por sobrevivência, não é? E alguns de nós é completamente, alguns de nós é um pouco, por isso é que nós estamos aqui, porque há consciência, por isso é que estamos aqui, mas acredito que a maior parte das pessoas sim, quando a informação chega a esse sítio, que é a tua água, é a tua serra, é a tua vida, é a tua avó, é a broa que está em causa, é o baile que está em causa, é a concertina que está em causa. Ou seja, cada população vai ter aquele sítio que lhes olhe. E é aí que a gente tem que chegar. Então, se calhar, ponho essa assim, pergunta para o grupo. Como é que vem o vosso corpo? Eu deixo já assim, o meu, eu vejo-me a resistir, não é? Não sei ainda como, mas vejo este corpo... É isso, a pôr-se posicionado no território. E deixa assim. Não sei, o que queiram refletir da conversa que tivemos até agora. Ah, e a Sofia também tem umas coisas a dizer sobre coisas que vão acontecer quanto ao abolicionismo. Também, se quiseres ter esse momento, era fixe falar sobre o que vai acontecer em breve. Ah, ok. Sim, ok. Estava sim, só no sentido de acrescentar também e dizer ao Mi que é, eu não gosto muito de citações, sou um bocado contra, mas para dizer que a Belux falava exatamente isso, não é? Que o amor não é um sentimento, o amor é a ação, né? E é exatamente esses cuidados, é o não estarmos em dissonância neste exato momento, estarmos aqui, não é? De alguma forma deixamos de fazer outras coisas para poder estar aqui. E o que ela está a falar é outra coisa que vai haver também no âmbito interseccional, que é uma escola feminista que vai acontecer em vários sítios este ano ao mesmo tempo e pela primeira vez em Lisboa, ou seja, Lisboa, Nova Sade, Palermo, Nova Delhi e Atenas e Berlim, em que, ou seja, a escola, é uma escola feminista que parte desde o cuidado abolicionista. Abolicionista é uma palavra que as feministas têm que recuperar, porque não quer dizer só aquilo que nós somos, que nós não concordamos no feminismo, mas que tem a ver com este cuidado, com um cuidado que é este, que é o cuidado sem instituições, sem lógicas patriarcais, sem precisarmos de desta lógica paternalista que estamos a dizer há bocado, de alguém que vem tomar conta de nós. Ou seja, é um cuidado horizontal, é um cuidado de umas com as outras, é um cuidado do contexto, é um cuidado de tudo que nos diz respeito, da água, das terras, de todas as coisas. É abolicionista da prisão, é abolicionista das fronteiras, por isso é que a escola, que vai acontecer de 14 a 18 de junho, vai partir desta lógica anti-fronteiras e esta lógica anti-carcelária para falar de feminismo, de saúde mental, de extrativismo, ou seja, vamos ter de mina, ou seja, vamos ter quer uma ativista que luta contra a savana no Quénia, quer a Aida também, não é? Desta lógica, porque esta luta é também internacional, ou seja, é uma luta de toda a gente. E vai também falar destas questões interseccionais, que seja o racismo, vão estar as mães do talude, vão estar as mulheres ciganas, ou seja, vai estar o documentário da Paloma sobre o Barroso, vai estar cheio, ou seja, vai haver uma lógica toda desde uma perspectiva do cuidado abolicionista e de uma lógica anticarcelária e de uma lógica de nós nos cuidarmos, sim, também, ou seja, de tudo isto que estamos a falar aqui. É uma tentativa de se poder ter todas as, ou seja, algumas dos coletivos e das coletivas organizadas para poderem discutir e pensar e partilhar ideias, exatamente porque as lutas são todas unidas, não é? Ou seja, a ideia é essa. Mas vai ser em vários sítios, mas maioritariamente no Largo de Residências, mas vai também acontecer na Mula, nas Manas Insurgentes. Vai acontecer também na RAM, talvez na Sirigaita, ainda não sabemos, ou seja, estamos com sítios, mas sim. Ou seja, está fechado, mas eu convido, ninguém vai ser fechado à porta, porque convido a quem quiser ir aparecer. Mas a pergunta é outra, não é? Sim, é que eu fiz a pergunta. Então, a pergunta é como é que, ou seja, se queres refletir qualquer coisa que ficou da conversa, e como é que vês o teu corpo no território face ao que está a acontecer, não é? Ou seja, o que é que achas de ser feito? Ou seja, como é que tu refletes sobre esse... Como é que tu te sentes, pronto, face ao que está a acontecer no território, não é? Nem que seja por aí, Eu acho que só o facto das pessoas estarem aqui hoje já é porem o corpo num espaço, exatamente, e a sua mente num espaço e o seu sentir num espaço conjunto, não é? mesmo que estejas a passar que leias isto e que não sabes o que é que está a passar aqui, se tu tiveres essa abertura e não estiveres nessa coisa do rejeitar e levar o teu pensamento para outro lado, esta dissonância que ela fala, não é? E que depois afeta outra coisa que para mim é importante, que é a questão da saúde mental, não é? Todas. E que está intimamente ligada com todas estas questões, não é? Ou seja, não podemos dissociar. E eu, para mim, uma das coisas que mais me... Se calhar, ou seja, que a mim mais me chateia logo em primeiro lugar, ou me fogo, que é mesmo assim aqui à minha outra, é a questão de, por exemplo, a mineração vir destruir a forma como as pessoas estão socialmente organizadas, porque o tecido social e a forma como as pessoas funcionam, com o seu território, porque estas pessoas funcionam com, funcionam naquele território e funcionam ainda sem esta dissonância, esta alienação toda, não é? E para mim isto é uma das coisas mais importantes, que é estas pessoas não vão poder, é como quando nós pensamos na lógica de ir desalojar pessoas, ou seja, a lógica de ir pegar nelas e pô-las noutro sítio é destruir os laços, destruir as redes sociais, destruir a forma como estas pessoas se apoiam, destruir este cuidado abolicionista. É nós tirarmos o cuidado que as pessoas podem fazer umas às outras, o amor que elas têm, o apoio que elas são, a identidade, ou seja, tudo isto como elas se relacionam, e fazermos com que elas estejam onde nós achamos, porque aí elas estão controladas e nós vamos cuidar delas como nós achamos. E isto é, para mim, uma das coisas que mais me fode nesta coisa do extrativismo, nesta coisa de virmos destruir um território. Não é só o território, são as pessoas todas, mas é também a forma como elas se apoiam, como elas se cuidam. E para mim isto é importante, e é importante as pessoas também juntarem-se desta forma, que é uma coisa que nós já não fazemos muito hoje em dia, não é? Tipo, sair do meio da cidade, virmos para aqui, estar num sítio e conversar sobre coisas e pensar conjuntamente e ter dúvidas. Isto é, para mim, é logo um ponto de partida importante e interessante para poderem surgir outras ideias, como ele disse, as pessoas, por exemplo, pensarem noutras ações, pensarem noutras coisas. Não tem necessariamente que ser, ou seja, o quanto tu dizes do meu corpo no território, sim, o meu corpo no território, eu acho que é importante pensarmos que isto não tem de ser necessariamente eu vou-me deitar no chão debaixo de uma coisa, ou seja, o meu corpo no território é isto que está acontecendo. É um caminho. Claro, e é um caminho, é uma aproximação, e é um entender. E claro, o ir à acampada, não é? É uma coisa, o ir à acampada, ou ir como neste fim de semana, ou estar lá e ter esta... Eu acho que a acampada serve para isso também, que é as pessoas vão lá para sentirem, para aproximarem, porque senão é só uma coisa que está a acontecer ali. O que está a acontecer ali vai nos afetar a todas, no nosso dia-a-dia, mas o irmos lá faz com que sintas, faz com que conheças as pessoas, faz com que percebas como é que funciona. E agora já falei mais, desculpa. É de fumar, depois fico... Depois está, olha, está a Mariana, e não sei se mais alguém depois vão fazendo isso. Força. Não, eu queria dizer um bocado o que a Sofia está a dizer, obrigada, acho que pensando na pergunta, mas antes de chegar à pergunta, pensando no que está a dizer da saúde mental, não, acho que é importante, e acho que é muito importante entendermos que quando falamos deste projeto da Mina do Concurso, que é a Mina da Santa Maceira Resources, que vai agora, a Apple vai anunciar a sua decisão final, muito provavelmente será uma decisão condicional, favorável condicional, ou seja, não, acho que não devemos ter ilusões de que sairá uma decisão desfavorável, também não acho que sairá uma só favorável, acho que vai ser uma condicional favorável, mas pronto. Mas anyway, está a acontecer, vai sair agora, mas tal como a Sofia estava a dizer, as populações locais estão a resistir há 7 anos, e há 7 anos que o extrativismo já existe. Para mim, o extrativismo deve ser entendido não só como processo passado da extração natural dos recursos, mas deve ser entendido justamente extrativismo, é uma ideologia, não é só extração, é extrativismo, por isso temos o ismo no final, é todo o conjunto, um processo, uma ideologia, uma metodologia, uma prática, que faz com que o sistema se mova pela extração. E a extração não é só dos recursos naturais, porque antes disso já estão as pessoas extraídas da sua saúde mental, já estão as pessoas extraídas do seu tecido social, do seu comunitarismo. Isto não é ser fatalista, não é dizer nem fazer um jogo do estádio e das companhias, já está feito, já podemos entrar. Não, nós estamos aqui, estamos a resistir e estamos a defender e estamos a cuidar-nos, e por isso é que eles ainda não entraram, mas de facto acho que é muito importante entendermos isto como, no sentido mais lato, e entender que a extração começa antes de chegarem as máquinas. Tipo, há todo um hardware que são as máquinas que vão chegar, mas antes há um software que é comprar os corações e as mentes das pessoas e dizer, olha, vocês devem aceitar isto é bem ou mal, porque é isto que é bom para vocês. Então é comprar isto, pelo medo, pela manipulação, pela penetração, pelo patriarcado, de certa forma. Então, acho que o que estavas a dizer é sempre importante. Então, ligando à pergunta sobre o corpo no território, eu acho que é o que a Sheila estava a dizer, que é Nós temos que sentir, imagina, eu ouvi falar das mulheres de Lisboa pela primeira vez num protesto antifascista em janeiro de 2021, mais ou menos há 3 anos. Depois pela primeira vez fui ao Barroso nesse verão e tinha ido a uma marinha em Lisboa antes, e o lema do Barroso é verde ao Barroso, porque estas minas estão a ser intituladas de verde, porque estão a servir uma suposta transição energética e estão a servir uma suposta salvação do planeta, porque nós temos é que descarbonizar e tem toda a gente a andar com o seu papel elétrico. Isso. E uma coisa é dizer verde ao Barroso, outra coisa é ir ao Barroso e ficar... E é verde. É verde. E acho que é isso que temos que resgatar, este sentido um bocado do mágico também, e do cosmos, a presença, e de estarmos, e o corpo no território, o corpo é o território, o território é o corpo. E a empatia, que é uma coisa que... E a empatia, e o cuidado, e estas relações de intimidade, e de presença. E nós só criamos estas relações de intimidade quando estamos presentes, quando somos presentes, não é? Acho que isso é muito importante, mas claro que é o que a Sofia diz, não temos que todas ir para o Barroso. Claro. Há de chegar ao momento em que vamos ter que estar muita gente no Barroso, mas acho que agora estamos aqui vendo a malta, não sei, vive nas cidades, em Braga, ou noutros sítios aqui ao perto, ou noutras cidades, e vai chegar a casa, vai levar esta mensagem e vai espalhar. Temos companheiros em Lisboa a fazer também uma ação hoje, temos companheiros da Alemanha que vêm vídeos de solidariedade de todo o mundo, ou seja, é entendermos, é sentirmos este chamado, sentirmos este apelo e depois criarmos relações de intimidade. E isso não tem que passar só pelas relações de intimidade no espaço do Barroso, que é quando se fala desse caso, é também aqui com isto. E é por isso é que é tão importante abolir a ideia de separação e voltar ao que a Sofia disse de estamos todas ligadas. Tipo, em Lisboa o trabalho que vão fazer, é brutal. A malta que está a ser despejada, a malta que não consegue viver nas cidades, está a sufocar, também estão a sufocar por causa disso. É tudo a mesma coisa. Então precisamos é de criar relações de intimidade, de cuidado com os espaços que ocupamos e que somos, não é? E por isso a forma como eu vejo é isso, é tentar estar presente e tentar criar esta relação próxima, íntima e empática com o espaço, que neste momento para mim é o Barroso, porque senti que tinha que ser, não é? E acho que aqui toda a gente... E a urgência também, é o urgência. Primeiro, no plano de fomento mineiro, desculpa, tarde, sim. Porque isso é o primeiro, não é? Yeah. Parar ali e estancar uma chaga enorme no resto do país. E nesse sentido, olha, convido-vos todas a virem ao acampamento, que vai ser de 10 a 15 de agosto. Sejam bem-vindas, mas passem antes também, se quiserem, dia 3 e 4 de junho, à festa da aldeia, à bailarico, à morangueiro. E é isso. A luta é linda. Está com a cena e não sei se não sabe mais por mim. Eu queria, porque, quer dizer, tu primeiro filmaste o assunto, depois ele, desculpa, já não me lembro do outro. Jeremias. O Jeremias. Fora dele. Eu sou esquecida também. O tema da saúde mental e o corpo no território, não sei o quê, e acho que há esta questão que é o território, o país, não é? É esquartejado. Decidido por quem nos governa, bem ou mal, ou melhor ou pior, e depois muitas vezes, às vezes não é através da impossibilidade ou da proibição de nos proibirem a agir ou posicionar-nos ou opor-nos, mas às vezes depois também há esta lógica que é a natureza e o nosso contacto com a natureza é tudo quase mediado agora através do turismo. Porque é isto que nos vendem, é tipo, pá, tu moras na cidade e não sei o que, e depois precisas de te cuidar. Quando precisas de cuidar da tua saúde mental, vais para o canto, estás a ver? Naquele fim de semana ou naquela semana. Mas vais para sítios muito específicos, que são sítios que já estão desenhados, que têm autoestradas para irem para lá e que têm alojamentos e não sei o que. E nada contra, porque é a forma de vida das pessoas e não sei o que. Mas há. Porque esta coisa de. Quando o Jeremias disse, não tens depressões e não sei o quê porque não trabalhas e não tens... Porque é verdade, este trabalho diretamente com a natureza muda-nos. É uma coisa que eu acho que os nossos corpos necessitam. Porque nós fomos todos, quer dizer, ao longo de milhares de anos era o que nós fazíamos e que aprendemos a fazer e que os animais fazem, não é? E estamos a matar. Pronto, e depois vem esta lógica toda que arranjas um trabalho numa secretária ou numa loja ou não sei o quê, ou a servir comida e não precisas do resto, mas de facto os nossos corpos precisam disso. Porque toda a gente se sente melhor quando está no meio de um sítio maravilhoso. Ou seja, que esse sítio foi feito para viver. Claro. E para a vida. E eu acho que toda a gente, as pessoas não pensam, não é? Ninguém Eu só lembro disso, que é, quando tu decides ir cuidar de ti, vais para o sítio que tem caminho para ir. E os outros espaços estão, não estão vedados, porque tu podes ir para lá, mas o acesso é dificultado e não é natural para ti, tu ires explorar e não sei o quê. E depois isso também dá essa vantagem que é, pá, nós aqui, é o tesouro, não vem para aqui, podemos abrir aqui este buraco e tirar daqui o que quisermos, porque pronto, tem aqui uma aldeia pequenina. Eles vão arranjar trabalhos na mina e a vida deles vai ser melhor, vão ganhar um ordenado maior e tal. E é assim que os nossos corpos também são moldados para servirmos esta sociedade toda, não é? Que é este corte do nosso cordão umbilical com o solo. Não, é maravilhoso. Olha, tu e eu, peraí. António, olha, ninguém de nós se importa, que nós já falamos, certo? Os três. Tanto falaste. Não te vi, desculpa, António. Para nós irmos para o meio da natureza e tentarmos descobrir alguma coisa, tentarmos estar menos estressados, não é? Viver, por assim dizer. Eu acho que é no sentido que nós nas cidades não conseguimos poder ser, porque quando tu vais ao modo de resto tu podes perder. E aqui nós não nos podemos perder, quando as pessoas estão no meio do trabalho, temos tudo ali, temos um calendário para tudo e as pessoas nem sequer podem decidir o que podem fazer, não podem criar nada, de certa forma, só estão a aplicar um modo de produção. E eu acho que também é por isso que as pessoas tentam encontrar um alívio em termos mentais, encontrar um sítio tranquilo quando podem se perder. Eu acho que é um bocado por aí e o medo que eu tenho mais é que as pessoas que estão em covas do arroz sejam obrigadas a mudar o seu estilo de vida. Sacrificadas. A sacrificarem-se a forma como se perdem no seu terreno, como criam coisas no seu terreno, no seu território, por assim dizer, e no terreno também. E de uma forma comum também, de uma forma pouco importados com propriedade, isto é meu, isto é teu, é um bocado mais no sentido empático, como já falaram aqui, e eu acho que é o maior medo que eu tenho é isso, é que as pessoas mudem o seu estilo de vida e sejam colonizadas pela forma como nós vivemos aqui na cidade e não possam decidir coisas sobre o seu dia a dia. Acho que é um bocado por aí. Uau, isto tem só a ver com uma coisa que estamos a conversar. Não faz mal, ou seja, estava só eu, mas eu nem me importo dar a vez. Mia, Jeremias, para se te inscrever, e a Maria. O que é assim que vai, Maria? Maria, vai. Eu queria só te perguntar que a Terra tem este lado que eu acho que todos nós, eu tenho uma ordem que eu faço parte da Orca, eu quero uma Orca. Eu acho que faz um bem incrível, além de comer aquilo que eu produzo, é toda uma tranquilidade que me dá e é total. E eu sinto que cada um de nós, que se a sociedade estivesse ligada à Terra, tudo seria diferente. Yeah. Não esforçar. A igreja está aqui para roubar o povo, sempre, e para doutrinar o povo e para controlar o povo. Vamos ocupar a terra de padres. É isso. Oh, wow. Resolução. emoção desta. Yes! Sim, sim. Lembrar que às 6 iremos fazer o nosso tour barra tour. Marcha. Passeio, se vocês quiserem, caminhada. Pronto, então estava eu, Jeremias, Sofia, se alguém quiser, já vamos estar a fechar a seguir. O meu comentário já vai ser meio desconvizado, porque também é importante dizer, também sou a favor de que as substâncias que fazem bem ao nosso sistema nervoso central não devem ser criminalizadas. Então, minha opinião já vai sair bastante descolonizada, digamos assim, não linear, é o que eu quero dizer com isso. O que tu disseste, Rossana, é mesmo importante e também depende de uma cena que a Mariana disse, que é que a Sofia também disse, que isto é um caminho, e é um caminho pessoal e coletivo, de um caminho simultâneo. Assim como a Mariana, ir para o Barroso, ou seja, eu conheço a luta através dos mapas que saíram da JEG em 2018, isso faz com que eu tenha vontade de entrar no XR, porque em 2019, porque há lá uma parte das demandas, das exigências, digamos assim, que é parar com a perda de biodiversidade, ou seja, ao contrário de outros movimentos que só falavam em emissões, eu encontrei ali um sítio onde, para aí, dá para fazer esta luta neste local, ou seja, há esse espaço, mas só em 2021, como tu, é que tive acesso direto aos territórios dos quais andava a falar, ler, etc., mas não tinha esse contacto, que pá, isso mudou tudo. Mas mudou tudo, não foi, mudou a minha forma de fazer política, não sei o quê. Mudou tudo ao ponto de eu agora viver nos montes, mudou tudo na minha vida, ou seja, foi mesmo ir ao Barroso e relacionar-me da forma que aprendi a relacionar-me, com muitas viagens, com muito tempo, com conhecer as pessoas, com beber com as pessoas, com dançar com as pessoas, com ir lá ao terreno, não é? Mesmo ao terreno onde querem fazer esta atrocidade, ou seja, ter este contacto, era isto que eu queria fazer, essa ponte com a Rossana. É mesmo preciso estar muito tempo fora deste tempo, destes barulhos, ou seja, isto é a minha vivência, não é? A viver no Gerês, eu moro na aldeia do campo, do Gerês, e fui para lá porque digo, mas ou seja, às vezes já passam só de sítios em Lisboa que eu tenho ataques de pânico quando vejo as tendas do sem-abrigo, meu, e quando vejo, há sítios que ferem-me, há coisas que me ferem e que eu não quero desligá-las e desensibilizar-me para conseguir viver melhor na sociedade capitalista. Não, estou farta, estou cansada, então fui para o monte, né? E leva bastante tempo a descolonizar o tempo ao ponto de tu, por exemplo, no início, na Gerês eu dizia que as horas passavam mais devagar, mas os dias mais rápido. Mesmo a noção de tempo, a temporalidade no espaço rural é completamente diferente, os barulhos, ou seja, mesmo o meu sistema nervoso central, eu sou um corpo traumatizado e ansioso, não tenho problemas nenhum em dizer isso porque não tenho que ter vergonha do que o patriarcado fez aqui. Então faz-me bem, né? Mas só para dizer isso, ou seja, é uma ficção total o que fizeram connosco, ser humano, e nós, especialmente, estamos na Europa, os nossos corpos foram mais colonizados do que os outros, e é preciso falar disto também, que não esquecer que toda a terra é indígena, se formos para trás o suficiente, e que todos nós carregamos muitas lutas e se o branco ou a branca é o que é hoje em dia, foi preciso domesticar, queimar, matar, primeiro aqui e depois exportou-se este cancro para outros lados. E então é preciso estancar o cancro e vou passar a... E estamos a fazê-lo, assim como que estamos a fazer. Vou passar ao mim, depois Jeremias e Sofia, que vai dizer uma coisa muito importante. Só tem uma coisa antes, desculpa, cá, em vez de sairmos às 6, não vou te acreditar. Estávamos a pensar que íamos fazer ainda a conversa e se calhar sair às 7. Temos 5 minutos para as 6. Não, mas é isso. O que eu proponho é, esta conversa já foi muito para as meninas. Então juntá-la. Juntar e depois sairmos. Ok. Depois falamos mais um bocado. Também o pessoal está a sair do trabalho, acho que era fixe esperar até às 6 e meia, pelo menos. Sim, vai ser. E depois sim. Desculpa. O humor também é descolonizar. Rir é descolonizar. Rir. fazer só assim, tipo, coisas bem lindas que se falaram aqui, é bem emocionante e acho que começou tudo quando disseste que não podemos dissociar e é um processo assim bem complexo de fazer, né? Dissociar parece ser mesmo a base de toda a vida na cidade, mas eu às vezes levo coisas para outros sítios e às tantas sou só eu e as outras pessoas não estão a dissociar o tempo todo, mas ok. Então, tipo, isso levou-me para pensar, tipo, nesta questão também das queer ecologies, que talvez seja um tema, uma forma de dizer em inglês, que já é, tipo, demasiado fora da nossa realidade, mas ao mesmo tempo gostava de dizer estas palavras porque acho que são interessantes e ainda não percebi muito bem o que é que elas querem dizer, mas há coisas muito lindas a sair desse campo e fiquei a pensar também nesta relação do corpo que não tem liberdade para ser, que falámos, e do acesso à possibilidade da nossa mudança, da mudança dos nossos corpos, da mudança das nossas disposições e do quanto isso nos é vedado e do quanto isso nos é limitado, por forma a que realmente não nos tornemos ameaças à ordem pública, não é? Ou à desordem pública. E que depois isso faz com que, por exemplo, fiquei a pensar nas estradas milenares, tipo, quando nós começamos a caminhar, apercebemos que todas as cidades, vilas, aldeias, sítios que existiam, tipo, ao longo de séculos, milhares de anos, tinham estradas pedonais, onde as pessoas faziam os caminhos a pé, nem que demorassem 5 dias, mas iam, tipo, o pessoal antigamente, não foi há muito tempo, ia de Braga a Guimarães a pé, e tinha que ir a pé, porque as pessoas que não têm privilégio têm que ir a pé, porque não há transporte. Na altura não havia transportes, muito antes de haver transportes também não havia transportes, então havia as motos suaves, havia andar a pé, havia andar com animais, havia várias formas das pessoas, mas baseado no contacto com o chão, e isso desapareceu, foi tudo cortado, e isto voltava a andar na chiva, não é? Foi tudo cortado, as autoestradas cortaram completamente com a possibilidade das pessoas caminharem de uma cidade para outra a pé, e de imaginarem sequer que é possível fazer esse percurso a pé, ou de bicicleta, ou em transportes fáceis. Que agora também estão a começar a aparecer cada vez mais, e não sei se estes elétricos são solução, eu acho que não, mas ao mesmo tempo, opa, assim, eu sem querer exagerar, mas tipo, se eu visse muita gente andar de bicicleta elétrica e ninguém andar de carro, eu ficaria bué satisfeito com a vida, porque assim, há pessoas que precisam também dessa mobilidade elétrica, estou a falar de pessoas, por exemplo, pessoas que têm que andar de cadeira de rodas, por exemplo, no outro dia vi um senhor que o Estado, pá, esse Estado maravilhoso deu-lhe tipo uma coisa que custa 200€, que é uma puta de uma carrinha com desculpa a expressão, tipo com três rodas, e para ele, a vida dele foi uma revolução. Tipo, ele passou a poder sair de casa e andar pela cidade e fazer as compras e fazer as cenas dele. Então também não sou anti-mobilidade elétrica, mas não para os ricos, não para os turistas, para as pessoas que necessitam, para as pessoas que realmente necessitam disso. Tipo, É mesmo, é breve, porque é sobre a mobilidade elétrica e a mobilidade em geral. Eu acho que devemos sim falar de mudanças ou transições na fonte ou o que seja, mas sobretudo a mudança deve ser é do paradigma, é do modelo, porque neste momento é o modelo do carro individual, então a gente tem o seu carro e se calhar até tem dois carros e não temos a rede pública, comunitária, acessível para todos os corpos, de cadeiras, de triciclos. Nem necessidades energéticas, temos o quê? Parques, estacionamento com luzes ligadas. Exato, luzes ligadas, exatamente. E há um relatório que eu recomendo sempre, e era-me fazer uma coisa boa, não vai se quiserem ler, que se chama Green Mining is a Myth, tipo, migração verde é um mito. É um relatório bem fácil de ler, tipo, está online, está em inglês, acho que ainda não foi traduzido em outras línguas, talvez, pronto. Mas é fácil de ler porque tem, assim, infoboxes onde... E eles fazem esses estudos, eles calculam isso, porque neste momento a União Europeia está a precisar, diz que precisa de 60 vezes mais líquido até 2050 para as baterias dos carros elétricos, só. E eles fazem o contrário. E se o modelo fosse eletrificar a rede, apostar em ferrovia, apostar em ciclovias, apostar em fazer tudo isso e as necessidades, não tem justamente nada a ver. E acabar justamente com a indústria do advertising, de ter luzes na cidade sempre ligadas, ter parques de estacionamento, Ou seja, acho que é, eu concordo contigo, ou seja, acho que é um modelo que devemos criticar e por isso, exatamente, e por isso mesmo, yeah, não é um modelo do carro individual que nós queremos, porque isso não é sustentável e porque isso não é a sociedade que nós queremos, nós não queremos cada um no seu carro. Queremos já partilhar as coisas. Yeah. Yeah. Desculpa, ou seja, acho que não é isso. Queremos conseguir demorar 3 dias a chegar ao Barroso, mas ir a pé. Estás a ver? Ir confortavelmente. É, tipo, a vida vai é mudar verdade, e a gente tipo, tem que sonhar. É? Ou seja, para estas coisas acontecer também a gente tem que conseguir sonhar o que é que vai ser essa vida a seguir. Se calhar vai ser andar 3 dias, se calhar vai ser fazer a uma peregrinação maravilhosa com as companheiras, ir bebendo e caminhando. A vida vai ser diferente. De bicicleta até ao acampamento. A gente nem consegue sonhar, estás a ver? Ou seja, neste tempo e neste espaço não temos liberdade, não é? Para, isto é uma conversa proibida, o que é que vai ser depois? O que é que vai ser? O que é esse futuro anti-extrativista então e anti-extrativista e não sei o quê? O que é que isso é? Se calhar é isso, é andar 3 dias para o concurso, mas nem sequer conseguimos sonhar, não é? Mas isso também é fixe, a cena do mito da peregrinação e passares o tempo em comunhão com a natureza e todo o seu tempo possível. Eu é, festa. Claro, que é esse tempo que te é negado numa sociedade de consumo tão rápida quanto a atual. Exatamente. Exatamente. Não estás a produzir nada, não é? Isso é bom, é o drama. Sim, mas é isso que é preciso contrastar. Exatamente, também a cena que vai haver no Barroso. Se calhar é impossível pará-la, mas é muito importante documentar isto tudo até para as gerações futuras, até para se impedir o que é que aconteceu aqui, isso é um registro histórico. Sim, mas é necessário, mais do que nos entregarmos de uma forma absoluta e quase também mitos, mitológica, a uma cena de transcendeste a ti próprio numa luta, pá, tu basicamente estás a perder o território não é teu, tu dás uma lógica de domínio, que esse domínio vai se agravar cada vez mais, até com a cena da inteligência hoje artificial, a cena do trabalho, a cena das rendas, assim, tudo, a vida na cidade é insustentável. E essas redes também são importantes ser criadas nos meios periféricos, aos urbanos e aos meios rurais. Mas isto já é, e é também, assim, ao fim do mundo. Ou seja, e a cena das artes e ofícios, que há bocado que se estava a falar também, não é? Não é só uma cena. A nível da arte, a boeda fixe, estás dentro da cidade e fazes ativismo com arte, com informação, com os novos médios, com os jornais, com as rádios, com o teatro. Mas também era parte de nós sermos autossuficientes, que se calhar já nos esquecemos disso, né? Já nos esquecemos de pegar numa enxada e fazer o nosso próprio jardim. E é isso que nós precisamos reivindicar, exatamente hoje na cidade, não só na cidade, também no campo. Mas vê que isso é uma necessidade quase vital. Isso mesmo. Psiquicamente e também materialmente, não é? Isso mesmo. E essa é a base de toda a nossa sobrevivência. Se isto for continuadamente mediado pelo capitalismo. Opa, deixa-me antes de. Desculpas, é só mesmo para acrescentar o que tu disseste, que é outro drama que eu tenho deparado ao longo dos meus anos de ativismo, que é não conseguimos ainda comunicar para as pessoas exatamente isto que acabámos os dois de comentar, que é ainda estamos no drama, na narrativa do sacrifício do franciscano climático e vamos todos fazer vários sacrifícios, isto vai ser horrível, vai ser bada mau. E ai ai, veio o nosso mundo acabou. Pá, isto é a libertação. Isto é a festa do corpo. Isto é mandar mergulhos nus, meu. Isto é o amor outra vez, meu. Isto é comer filhos. Isto é. Mas isto é a correr em meio de nós. Não é e o caralho. Ou seja, é esta cena que quase. É esta cena quase mitológica. É isto que nos foi roubado. Foi por isto que a gente ardeu na fogueira. Foi por este mundo que nos tentaram roubar. E que está lá, e é nossa. É onde a gente vive, é onde a gente pertence. Nós não pertencemos aqui, isto é uma ficção. Isto é uma ficção muito que se materializou, não é? Mas pronto, é mesmo isso. Ou seja, que temos que arranjar a maneira de comunicar às pessoas que isto não é um sacrifício, é uma festa. E a festa não acabou, a festa vai começar agora. E eu acho que é isso é que vai ser, se conseguirmos ter as pessoas é por aqui. Não vai ser por toma lá um chicote e vai fazer o meia-culpa que a igreja te mandou fazer. Não, e esse tipo de informação penso que é muito grande, não é mesmo nas cidades, as pessoas. O ritmo, mesmo nas cidades, no campo, seja whatever, o ritmo do trabalho, da cena dessa alienação que tu vives, que tem tão pouco espaço para haver troca de informação sobre cenas que realmente são importantes enquanto nós, sociedade, e realmente este espaço é preciso ser recuperado. É isso. Jeremias pega, senão a gente. Vai. Foi um convivente. Então. dá para fazer aqui uma sintetização disto que estamos agora aqui a falar. Muito bem. Também relacionado com as minas, um bocado com isto tudo. Isto é um texto um bocado parafraseado. Agora não me lembro o nome dele, mas pronto, o autor do livro de crescimento, The Growth. Jason Hickel. Ah, ele está falando. Então vou ler assim uma cena longa, mas vou tentar ter calma ou fazer pausa e tudo mais. Então, vivemos um impasse extraordinário que vivemos como civilização, no caminho do capitalismo verde. Para onde caminhamos, vamos diretamente para o caos climático. O que acontece é que se passarmos o limite de aumento de temperatura de 1.5 graus, quer dizer que não iremos conseguir adaptar-nos às novas condições do planeta. Nas propostas do capitalismo verde, segundo cientistas, se for para a frente, como estão a propor, iremos levar algumas centenas de anos para conseguir os objetivos das emissões nulas que eles tanto defendem. Isto não nos dá tempo mesmo para as suas matemáticas. O conforto e a economia europeia do crescimento infinito é totalmente dependente da escravidão e colonialismo do sul global durante os últimos 500 anos. Tudo o que nos dá conforto é roubado desse sul global. A nossa sociedade ocidental é resultado de 500 anos de roubo, saqueio, escravidão e morte constante. Então, como é que isto foi tudo feito, não é? Atacar os ricos. É extremamente necessário começar a atacar esta classe social que espalha e alimenta o caos climático. Nas nossas vidas, nas nossas caras, com SUVs, jeeps, aviões a jato, marketing, fast food, piscinas, mansões, iates, cruzeiros, são desastrosos e esbanjantes e totalmente irrelevantes ao bem-estar humano. A proposta do capitalismo verde é imposta por pessoas como Elon Musk, que nos vende os carros elétricos como a solução para manter o seu status quo e continuarem a roubar o sul global. Os carros individuais não são só uma bateria de lítio. Para além de que esta bateria contém um material nocivo, o cobalto, que é extraído há dezenas de anos nos países que estão em guerra há mais tempo no mundo, a República Democrática do Congo. Onde militares e GNRs de Portugal, em forças da ONU, onde as populações destroem as suas próprias casas para extraírem o cobalto, basta as suas próprias casas para sobreviverem. O carro elétrico significa também a continuação da economia extrativista para a fabricação de toda a carroceria, a mecânica e os componentes eletrónicos. Estudos científicos recentes mostram que os milionários sozinhos estão a conseguir queimar mais de 72% de todos os fósseis dos restantes créditos de carbono para não atingir os 1.5 graus centígrados. Isto é um ataque violento ao humanismo e nenhum de nós deveria aceitá-lo. É irracional e injusto continuarmos a dedicar o nosso trabalho e os nossos recursos para estes parasitas, para esta elite do sobreconsumismo. Precisamos de mais sabotagem ao patrão, não deixem os patrões continuarem a decidir sobre as nossas vidas. Organizarmos o nosso trabalho de forma que faça sentido às nossas vidas e a tudo isto que queremos criar. Abolir o desemprego. Entre todas conseguimos organizar-nos para termos trabalho para todas. Trabalho nunca faltou, nunca faltará, se não entregarmos o nosso sentido do trabalho ao lucro. É fácil perceber que conseguimos trabalhar todas menos e chegar aos objetivos mínimos para termos uma vida digna e termos todas mais tempo e partilharmos o trabalho duro, prevenindo assim qualquer desemprego. Temos que abolir o desemprego. Expandir e descomodificar os serviços públicos. Falo da saúde, da educação, da habitação, energia, transportes coletivos, água, comida nutrida, internet. Isto é pelo que temos de lutar para termos todas uma vida decente. Direito à habitação. Caminhamos por cidades zombies pelo interior desertificado. A nova geração já não tem qualquer possibilidade de aceder a uma habitação digna devido à alta especulação imobiliária em conjunto com políticas nacionais e europeias que defendem os interesses dos poucos para o seu próprio lucro. Isto não permite o desenvolvimento de comunidades alternativas com visão de futuro. Estamos sufocadas. Restaurar aqueles sistemas, não podemos esperar que o capital decida avançar com isto e dizer-nos se é lucrativo para eles. Temos de avançar com ação direta e rápido. Vamos embora! Focar-nos nos cuidados. Graças ao movimento LGBTQIA+, ao movimento feminista, que nos tem empurrado para cuidarmos umas das outras. O levaram o apoio mútuo mais longe. Isto não é só uma luta anti-extrativista, é uma luta anticapitalista, uma luta antirracista. Então, isto é uma adaptação do discurso do... Basicamente, houve há uma ou duas semanas atrás uma conferência no Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, onde foi chamado o Woodstock de Crescimento. Foram convidados gente do Sul Global, muita gente de intelectuais, e tiveram então a falar para todos os deputados da União Europeia, no centro de poder. Foi um bocado tipo, ou seja, os políticos europeus, fala o presidente do Parlamento Europeu logo a seguir a este discurso, foi antes, mas pronto. E é como se ela não tivesse ouvido nada do que as pessoas anteriormente tinham dito sobre o crescimento. Ela fala, sim, vamos terminar as energias fósseis, mas vamos continuar a economia de crescimento. Porque ela tem ali um discurso escrito e nem sequer sabe onde está, não é? Ou seja, é bastante interessante esta conferência para também termos um pouco de pressão de cima a tentar empurrar, não é? Que nós somos os de baixo a tentar fazer aqui um bocado de pressão. Agora, conectando aqui, isto é uma espécie de apresentação do que é que significa o decrescimento, ok? Como estava a ler antes. Agora eu quero conectar um bocado isto com a luta contra a mina do Barroso, que eu acho que está integralmente relacionada, porque em Covas do Barroso nós vemos as práticas de como podemos alcançar o decrescimento, alcançar maior resiliência. E como as pessoas dizem aqui, tipo, já viemos aqui há 100, 200 anos, conseguimos viver mais 100 ou 200 desta forma, porque são autossustentáveis, porque são resilientes. Então, aqui, no Barroso, propõe fazer a maior mina de lítio a céu aberto da Europa. Propõe fazer uma refinaria gigante para fabricar baterias de lítio em Setúbal. Muito importante. Pela Northvolt e pela Galp, subsidiada numa grande parte por fundos públicos nacionais e da União Europeia. Numa entrevista ao CEO desta refinaria, ele diz que tem tanto dinheiro que vão estar a torrar dinheiro durante os próximos 20 anos. E que se em Portugal a extração de lítio não avançar, eles vão importar rocha do Canadá e da Austrália e dessa rocha sacar 3% de lítio. Isto é uma coisa totalmente absurda. Depois, não, ainda mais absurdo porque eles dizem que vão começar sem o lítio português. Sim, exatamente. Eles vão começar a importar da Austrália e do Canadá, mesmo sem. Ou seja, é mesmo absurdo. Aí. Mas vão abrir para justificar a quantidade de ou seja, a Galp continua com lucros históricos, apesar de todo o caos climático. E os novos autores do capitalismo verde são exatamente os mesmos que nos levaram a este ponto. Basta. Verde é o Barroso. Viver no Barroso é ter água a correr nos solos todos os dias. É ter um carpinteiro disponível na aldeia que nos ajuda. É ter um construtor civil que vem connosco e construímos a casa juntos. É ter dezenas de mecânicos disponíveis para te ajudar no que for preciso. É ir pelas ruas e em vez de ter um homem no trator, são não sei quantas mulheres. É o senhor que vem com as ovelhas, é as vacas a passar. É as vizinhas darem ovos também. Tenho esse grande sonho. Isto são verdadeiras práticas de crescimento. E aqui então queria fazer um bocado de conexão com o que é o Solar Punk, ou o que é que também estamos aqui a trazer um bocado neste evento, que é a não rejeição das tecnologias, como já falámos da mobilidade elétrica, ou seja, as tecnologias podem vir trazer-nos a autonomia, podem vir trazer-nos a resiliência, podem realmente ajudar-nos a conseguir criar um mundo numa perspectiva de decrescimento, mas com alguma qualidade. Ou seja, não é esperados pelo desastre e vamos ser todos afetados pelo decrescimento de uma forma devastadora, não é? Vai muito mais gente sofrer do que se tentarmos fazer essa transição todas juntas, não é? E aqui está a parte do cuidado. Então, uma das coisas mais importantes é o conhecimento livre, ou seja, podemos partilhar entre nós todas como criar energias que não sejam energias de monopólio. Por exemplo, hoje em dia vou instalar painéis solares, vou instalar redes eólicas, é uma empresa multinacional gigante que com o Estado vai lá, derruba uma floresta e metem as suas turbinas eólicas e enviam toda essa eletricidade para uma cidade. Ou seja, as pessoas param sem montanha e também muitas vezes nem sequer têm eletricidade porque eles dão prioridade à eletricidade nas cidades. Aqui as soluções que nós propomos, não é? São soluções descentralizadas, é que nós criamos os nossos próprios pontos para criar energia e para fornecer-nos energia. Só para dizer que em Covas de Barroso eles têm a sua central hidroelétrica e são autónomos. Depois, também queria referenciar um fato relacionado muito com a conversa anterior, que, ou seja, este individualismo do carro elétrico, não é? Também há muitas propostas. Ah, mas fazemos vários carros e eles vão em fila. Ou seja, isto é a pandemia do individualismo. Isto foi descrito pelos companheiros da Batista, que a maior doença, a maior pandemia na sociedade ocidental é o individualismo. É não o apoio mútuo, não estarmos juntas e procurarmos soluções coletivas e não sempre o carro individual, etc, etc. Depois, também queria aqui, ou seja, o Barroso é, de uma forma simbólica, o maior exemplo de como é que podemos ultrapassar o caos climático e sermos vivos disto. Não só nós, mas também toda a biodiversidade e tudo o que existe à nossa volta. Sendo isso, um exemplo vivo disso, não é? É exatamente a coisa que eles querem destruir agora com o novo capitalismo verde. Quero também mostrar solidariedade com as ocupações fósseis que aconteceram em Lisboa, no Porto, no Algarve, mas também aconteceu alguma. É muito importante combatermos também as energias fósseis, estarmos juntas. A economia do extrativismo, a economia patriarcal, a economia das hierarquias, é a economia em que nós não temos palavra a dizer. E também, mais uma vez, anunciar a acampada do Arroz, que vai ser de 10 a 15 de agosto. Também estão convidados a vir à festa 3 e 4 de julho em Covas de Barroso, que vai ser muito importante que apareça o maior número de gente em termos de cuidados, porque vai sair, entretanto, a resposta do governo português sobre se a vacina avança ou não, e então vai haver um choque, não é? Aquelas redes sociais, aquela gente que vive naqueles montes, vai ter um choque, um impacto do governo dizer vamos deixá-los avançar com isto, ok? Por isso, se tiverem a oportunidade de vir 3 e 4 vezes, era bem fixe. Já vem próximo fim de semana. É junho? Não, próximo fim de semana. 3 e 4 de junho. Ok. E também a decisão sai quarta e sábado é festa. Ok. E também ontem à noite, ontem durante o dia todo, com grandes companheiros, desenhámos hambúrgueres veganos. Para juntar dinheiro para organizar a acampada. Vamos estar a vendê-los aqui no fim da marcha e depois nos bares à noite. Obrigado. Olha, estava para fechar, era uma proposta coletiva, exatamente, a nossa coisa que é falar, que acabou de chegar e vem mesmo de Covas, então era ótimo, era assim proposta de fecho, pá, não ouviste tudo, né? Mas chegaste para ouvir qualquer coisa e então fechavas e obrigada por vires também. Antes de mais, nós temos sempre a dizer a todas as pessoas que não conhecem Covas, que é Mala Covas, porque vale o tema. E para mim, não é? Sou suspeita para falar, mas por isso é que falo. Eu acho que nós somos um exemplo de como dá para viver em harmonia com a natureza. É claro que não dá pelos padrões de hoje, pelos padrões urbanos. Agora, naturalmente, há perfeitamente para viver, para conseguir viver. Agora, os padrões urbanos é que estão errados. São muitos. As pessoas,